O detento da cadeia pública de Matelândia, Alex Vieira Pires, que deveria sair pela manhã para trabalhar e retornar à cadeia no fim da tarde para passar a noite preso, acabou detido pela polícia. O rapaz foi pego no fim da manhã de ontem no centro de Medianeira em posse de uma pistola calibre 7.65 com 8 munições intactas e de cintas plásticas tentando roubar uma caminhonete Frontier de placas AXD7148. De acordo com informações da Polícia Militar, o caso foi registrado na esquina das ruas Argentina com Alagoas. A vítima relatou que chegava para pegar sua caminhonete que estava estacionada quando foi abordado pelo acusado que deu voz de assalto. A vítima, no entanto, pediu socorro às pessoas que passavam pelo local. Um policial militar aposentado que estava nas proximidades viu o fato em andamento, tendo frustrado o roubo e dado voz de prisão ao suspeito, que ainda assim tentou fugir, mas foi contido. A polícia militar, que havia sido acionada por populares, chegou e deteve o indivíduo. Para a polícia, Pires revelou que usaria as cintas plásticas para amarrar as vítimas e que traria o veículo até a fronteira, onde pretendia vendê-lo. Ainda conforme a polícia, somente ao consultar o nome do suspeito junto ao sistema informatizado da SESP, Secretaria de Estado de Segurança Pública, é que descobriu-se que ele era detento de Matelândia e estava cumprindo as normas do regime semiaberto. O homem foi encaminhado juntamente com a arma de fogo à Delegacia da Polícia Civil de Medianeira. Com a irregularidade, ele deverá passar pela chamada regressão de regime e, dessa forma, perder o direito ao regime semiaberto, voltando ao regime fechado e ainda responderá pelo assalto tentado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.